Se o céu te cura e a alma é pura, então sacuda a banha com essa. Mas que lindo dia, Chambi! Que dia mais maravilhoso acaba de nascer agora! E você? O que você vai fazer, pequeno Chambi? Eu? Sim! Você? Você não é Chambi? Sim, me chamo Chambi. Ah, vem cá, garoto. O que você gosta de fazer logo que você vê o nascer do sol? Eu durmo. Sim, você dorme. E agora? Agora é 8 da matina e eu acordei, né? Muito bem, garoto. Depois de acordar, o que você gosta de fazer? Fale pra gente. Eu gosto muito de tomar um saboroso café bem preto e bem quente. Bem saboroso mesmo. Então, pequeno Chambi, o que você está esperando para apreciar este delicioso momento, o momento sagrado do café preto? É verdade, vou fazer meu café, com licença. E lá foi nosso paladino da cafeína, mais uma vez com o peito estufado. Foi direto para a cozinha, ele nem pensou em escovar os dentes, que mané escovar os dentes. Ele quer é o seu café preto, na hora. O meu café preto na hora exata, a hora exata que eu acho mais apropriada, que é agora. Vamos lá, esquentando esse cafezinho, ele vai me esquentar e vai me dar forças para seguir o dia. Não quero beber ele aqui, eu vou levar minha canequinha de café até o Ambos. Sim, hoje eu combinei de ver o jogo de pelota basca com o Ambos e preciso ir agora. Agora mesmo combinar com ele como vai ser. Vou dar uma caminhadinha até ali. É pertinho aqui e eu já faço meu exercício matinal. Ah, com licença. Lixeirinha. Wambos! O que é, Chambi? Ei, Wambos, acorde e sorria! Hoje é o grande dia da pelota basca! Vou acordar e sorrir, estou passando mal! Não, rapaz, não, para aí! Tira essa cueca! Mas a sua cueca está toda carimbada atrás, o que? E a sua casa? Olha aí, rapaz! Mas vem cá, o que foi? Foi a festa do horror ontem, garoto? Foi a festa da alegria, da cachaça braba. Eu tô ouvindo alegria, eu não tô vendo alegria por aqui. Olha ali, rapaz. Tô me sentindo muito bem. Não, garoto, mas põe uma roupa, vamos lá, e a pelota basca, você gosta tanto quanto eu. Eu não tô legal. Não, calma aí, você quer uma ajuda? Peraí que eu vou pegar um copo com água. Pelo amor de Deus! Acima de mim não, rapaz! Mama mais, que o sofrimento vem. atrás. Mama mais, que eu ponho fé em ti, rapaz. Mama mais, que o sofrimento vem atrás. Sartanevu nembir fosui, se a mamam. Sapahishnie funyo boy, se a mamam. Sartanevu nembir fosui, se a mamam. Sartanevu nembir fosui, se a mamam. Após o Ambos colocar tudo o que afligia seu corpo para fora, ele foi contente da vida tomar uma ducha refrescante. Enquanto isso, Chambi, feliz da vida com seu café preto, colocou sua caneca encantada em uma cadeira na cozinha. Chambi, então, resolveu procurar por um biscoito delicioso para que pudesse servir de acompanhamento para seu café. Mas mal sabia Chambi que algo terrível aconteceria logo após a ducha refrescante. E aí, Wambles, está se sentindo melhor? Estou um pouco melhor, realmente. Nada como uma ducha que desce pelo corpo e limpa a alma. Estou muito melhor. É bom você descansar um pouco. Espera um pouco, eu vou preparar um leite para você. Ai, tudo bem, eu vou me sentar por aqui mesmo. Não, aí não. Ai, não! Minha canequinha! Oh, meu Deus. Yeah. tudo parecia lindo, tudo parecia festa. Seria uma linda manhã, os dois amiguinhos indo para o jogo de pelota basca, coisa mágica. Mas aquela manhã se transformou em tragédia total para Jambi. Aquela manhã significou o fim de uma vida para Jambi. A busanfa de Wambles demoliu por completo a caneca tão querida por Jambi. Era a caneca de seu avô. Seu avô que havia batalhado na grande guerra de Cebola Land. Seu avô que tomou tanto café naquela batalha, se esmerou tanto, matou tantas vidas inocentes com aquela caneca. E tudo estava acabado. A busanfa de Wambles estraçalhou com a caneca. Wambles, não! Desculpa, Jambi. O que você fez? Você não tem ideia do que você fez com a minha caneca. Me desculpe, eu não vi. Wambles. Eu não vi, Jambi. Wambles. Não fique assim. Que malé, não fique assim. Que malé, não fique assim. A caneca do meu avô, cara. A caneca do meu avô. Desculpe, Jambi. Vamos procurar uma outra, quem sabe? Vamos? Vamos mesmo? Deve existir uma outra caneca por este mundo. Ah, pelo amor do santo Deus de Crandy! Tem que existir uma outra caneca! Vamos lá, vamos correndo para casa, vamos pegar o orangutor e vamos nessa! Ok, vamos lá. Rock e jurava ser o tal. Para ele, Dom Rock, esse lance de roqueiro já deixou de ser legal. O negócio é ser barroco, tem garoto e tem garoto compreendendo o novo astral. Grava marcha e fala pouco. Deste planeta, mas nenhum se equivale ao meu orangutor. Isso eu posso afirmar.